Mega DJ Luis. O Mega da galera. Olha meu parceiro Rob do Brasil. Ele também, o nosso amigo Pidação de daí com a gente também. Toda a galera da equipe rock de vagabundo também da Nara com a gente. Valeu, garoto! É, da linguagem de também a nossa amiga Rose. As solteiras mundo com o mega da galera. O mega da galera. O mega da galera. Wilson do Grau também tá com a gente, né, Laílson? Um abraço a você, meu irmão. Zona Mania, primo Keno. Keno, da família ADK. Tá lá, né, primo? Fala, Gilei, também com a gente. Gilei da... É! Só começando, na moral, só começando, vai! Para trazer a maquininha! Ailton Moral daí com a gente também, o Tira Gato daqui do lado. Bora, Berejo! Eu digo o Flúcio, amanhã vai estar lá em Goiânia, meu irmão. Bora, Gidenildo! Só na manhã, né, garoto? Do 11 também tá com a gente, hein? Um abraço pra vocês, valeu! Puta cachorro! Hoje o Pita Saúde da Patrão, meu parceiro no buzinho também, da na área. Alô, Kilson Mandrake! Sabe o Cafuzinho da mídia também, da língua a gente. Fabiano Cavalhaque também. Olha meu parceiro Adalberto! Adalberto de Oliveira, patrocinador oficial do Mega DJ Luiz. Hoje veio pra cá, meu bom, curtir na moral. Sabe o Johnny Bala também, o Fabiano Cavalhaque da na área. A equipe da Bamba, garoto! Novinha, faz tempo que eu tô aqui de olho em tudo. Com as amiguinhas, fazendo bombom, ficando tarado. Olha meu parceiro, o Calil também, daí! De bala também, o homem do rock de ladrão daí com a gente, né, de bala. Um abraço a você, meu irmão. Bora, Júlio Brasão. Galera da oficina Borges, dá todo mundo em peso aí também. Um abraço a você, meu irmão. Bora pra cima, detona. Sabe que o Marquinho lá de Goraci no CD também daí com a gente. Um abraço a você, galera do Mercantil. Na esquina daí com a gente, a Açougue Deus me deu também na área. A nossa amiga Deusa, bora Deusa, como é que é? O Zezinho também. Todo mundo lá do 14 mesmo, meu parceiro Gelson, bora Gelson! Bora Libera! Comercial Records. Comercial Records. Só pra dar uma aquecida, viu, Gilei? E a galera lá de Coraci! Sim. Marione. A nossa amiga Ione também, o caçador de Siri. A do Pinheiro também, daí com a gente, valeu. Só na manhã, meu irmão. Aqui do ladinho com a gente, bora minha PDF. Cara do quilômetro 3, tá todo mundo em peso. Alô, Vitória Travassos também. E sabe que o Miguel também, lá do paneiro, daí com a gente, domingo, dia 11, vamos estar por lá, viu, meu irmão? Pega DJ Luiz. E mais a carreta, mas que o bolado é tulando. Sábado vamos estar lá no Santana do Piribideu. É a resenha do Xancha lá, viu, Cafuzinho? Bora lá, meu irmão. E aí, Adão? Hoje o Pita Saúde tá com tudo! Segura! E aí, Lailson? Lailson no grau. Ele também tá na área aqui com a gente, viu, do ladinho. E o Robi tá na área. É, meu irmão, cadê ele? Cristiano Pacuí. Já tá por aí já ou não? Bora lá, Júnior. Bora botar pra seu galera da oficina Borges. Ninguém sabendo que é uma das melhores oficinas de São Miguel do Guamá, né, garoto? Bora pra cima, Jack! Bora, minha equipe, tô de boa! Rock de vagabundo, bora, Salazar! Bora pra cima, garoto, pra cima, vai! Te prepara que dia 17 vai ser lá no Bixita, hein? Já tá confirmado por lá. Pega DJ Luiz, DJ Nildo, Litu e a top DJ Boga. DJ Júnior, Bração da Bazucada lá, meu irmão. E mais os sons automotivos que arrebentam na região. Gol Safadão, gol Psicopata. E a carreta S Bração. Sabe que o Neguinho também dá lá na bola, Neguinho Bração. Brevemente vão fazer a resenha lá no Boteco da Ciane. É verdade. Sabe que o Paulo Moura lá do Bonero, Gomes de Lagato também tá com a gente. E aí, Paulo Moura? Como é que é, meu irmão? Só pra dar uma agitada na galera, já já tem pressão, hein? Yeah. Mega. Panela, que tal tá começando, né, Nildo? Parceiro Gelso tá ali com a gente, a song Deus me deu o nome da emoção, meu irmão. Bora lá, bora lá, bora lá, vem! Tá valendo! Você, o meu coração querer. Vou abaixar o som, quero ver vocês cantar bem alto comigo, hein? Você, vem! Seu abraço só você tem, o seu beijo é só você que tem. Volta, neném, volta, bebê. Agora eu quero ver só você. Volta, bebê, volta, neném. Tá bonito demais, meu irmão. Volta, neném, aquela sentadinha que tu tem. Volta, bebê, volta, neném. Se com você. Toma mais, vai. Do São Raimundo também tá aí com a gente. Um abraço pra vocês, dona Amanda, viu? É. Mega DJ Luiz. Vida. Como é que é, meu irmão? Vai pra cima, vai. Ela tá fumando um chá com a seda rosa. Ele gosta do crime, ele gosta. Ela fala que quer crime, eu sou criminoso. Ela quer na zona sul, eu sou criado. Bora, meu parceiro Adal da Linguagem, e também o Johnny Bala. Ele, o Fabiano Cavanhaque, o Cafuzinho da mídia. Meu rock de vagabundo dali também. Bora, cavalo, brevemente, vamos estar lá na barbearia, meu irmão. Te seguro. E a galera do 19 também tá na área. Bora, pé de bicho, bicho, bicho, bicho. Sabe que o Will Pinto da linda é o Will. É pra explodir. Caralho, acende a... Táxi, meu irmão. Me olha com cara de... Toma! Responde a bazuca. Só pra explodir a bazuca, né? Explode, explode. Toma! Sabe que o Vitinho da mídia também tá com a gente, o nosso amigo no buzinho. Fala no buzinho, Ailton Moral, Rogerinho, GDB também. Lailson do Grau, esse amigo Igor Pop, o vaqueiro Fernando. E a sua primeira dama, Laudenila, tá aí com a gente, o Will Pintor também, a Jussi, os pássaros do rock lá do 14 do Lara, meu irmão. Vai! Libera o batidão, libera, libera, libera. Um, dois, três, vai, vai que tá valendo. Lá vai fogo. Para rock de vagabundo. O Ramon lá do Lava Jato do 14, bora Ramon. Um abraço a você, meu irmão. Só pra cima, bora. Sabe que o Lucas também tá ali com a gente, bora Lucas. Como é que é? É muita onda, né, Ciane? Toma. Gosta, bora Gilei. Ela chora, Gilei. Chora, chora, chora, chora. E ela tá, tá movimentando, tá, tá movimentando. Ela tá, tá, tá movimentando. Meu parceiro DJ que assina a área. Alô, Messi também tá aí com a gente. Equipe Tô de Boa tá ali com a gente, um abraço, minha equipe Tô de Boa. Bora meu parceiro Ney, nosso amigo Júnior de Branco também tá na área, valeu. É. Ele também tá aqui do ladinho. E o Robi. Eu quero ver você dançar pra mim. Até fecha a rosa, rosa que vou dirigindo. E ela vai rebolando. Vai rebolando, Janilão, cobra d'água também dá com a gente. Bora, Janilão. Um abraço pra você, garoto. A deusa que dá valor, né, deusa? Enquanto o som do paredão toca, você faz o seu batom de cereja. Eu bebo. Só quem bebe cerveja aí, garoto. Vai rolar live lá no salão do nosso amigo Cavalo em São Miguel. Lá, equipe rock de vagabundo, vamos lá fazer a onda, meu irmão. Te prepara lá. Vai, vai, vai. Sabe que o tira gata aqui do ladinho, rapaz. É, os caras já estão preparando fogo aqui, garoto. Sei que fumaça vai ter demais aí, né? É. Bora botar! Enquanto o som do paredão volta, você faz o seu batom de cereja. Eu bebo. Sabe que a Rose também tá ali com a gente, ela é a Ciane. Sabe o Calil também na área. E aí, Calil? Como é que é, Bodinho da Conveniência? Vocês também do Quilombo do Nove? Tá na área com a gente. Vai pra cima! Bora começar! Abração! Lá vai fogo, lá vai fogo. Vai! Sabe que o Júnior lá do Najibão também tá aí com a gente. Bora, Júnior! Bora aí, tu moral, cadê o Magrelo, rapaz? O Magrelo ontem tava muito doido, né? Pressão pra galera, ainda tem muita coisa pra rolar, gente. Pega de luz, como sempre, vai tocando de tudo pra galera, né? Vem pro batidão, toma, toma, toma, toma, toma, toma. Bora, pita, sabe? Bora, meu parceiro Neymar Reis. Ele e o Miguel também daí com a gente, já fazendo fumaça. Lá vai fogo, fogo. Vai. Toma aqui, toma aqui, toma, toma, toma, toma, vai. Lá vai fogo. De vagabundo, hoje tá todo mundo endoidando ali, né, Camalo? Bora pra cima aí! E aí, primo Queiro? É de nosso amigo Ginei da língua, gente, o neguinho pressão ali, ó. Só na manha. E aí, Batata? Te prepara, viu, Batata? Domingo tem um mega DJ Luiz lá no paneiro, meu irmão. A equipe Juquina também dali também. O mega da galera. Mega DJ Luiz, botando pressão na galera. Ei meu amigo, isso tu não conta. Toda meia-noite tá selada a tua bronha. Toda meia-noite tá selada a tua bronha. Faz a dancinha do punheteiro. Essa aqui é a música aí do nosso amigo Dico Flores, escuta aí. Ei, meu amigo, isso tu não conta. Toda meia-noite tá selada a tua bronha. Toda meia-noite tá selada a tua bronha. Faz a dancinha do punheteiro. Faz a dancinha do punheteiro. Faz a dancinha do punheteiro. Pega outra dancinha, vai. Faz a dancinha do punheteiro. Faz a dancinha. Sabe que o Pablo Barreto também, o seu primo Alan. Faz a dancinha. Se acerta, rouba a cena, bora Alan, como é que é, meu irmão? E a galera do 19 tá por aí. Didi Ademir também. Tá ligado a gente, né, DJ? Um abraço pra você, meu irmão. E toma um batidão. E toma um batidão. Faz a dancinha do punheteiro. Sociane, ó. Ei, vai, olha pra mim. Estou precisando te falar que outra pessoa me ama. Para pra batida. Cheguei em casa um pouco mais tarde. Foi só um drink lá no bar, esperando a chuva passar. E o batom, o batom na minha camisa, você deixou na despedida. Mas eu vai tacar fogo aí, viu? Daqui não saio, olha pra mim, vê se me entende. A chuva não passa e anoitecer. É o Josué, porra. Sou um cara malucão, minha história é curtição. Fim de semana é pra... Quero saber se o que é do Paysandu, joga a mãozinha pra cima aí. Só que é do Paixão do Um, joga a mãozinha pra cima. Só que é do Paixão do Um, joga a mãozinha pra cima. E a galera do Clube do Remo aí, vai, joga a mãozinha pra cima, na palma da mão, palma da mão, palma da mão, vai liberando mais uma. Vai, vai, vai, vai. Quem tá amando, meu irmão, olha aí. Para, Vovinho! Não estava combinado, nem planejado, mas eu não consegui evitar. E aí? Sei que é muito cedo e dá um medo, mas eu já não consigo disfarçar. Só te melhores, vai. Meu coração acelerado chama pelo teu nome. Estou desesperado pra te ter pra mim. Encontrei no teu olhar. E aí, desiste! Para ficar. E o Coyote, hein? Estou pronto pra te amar. Tá por ali com a gente, né, Coyote? Pode amanhã. E aí, Messi? A chuva não cair. E a Fabi da na área. Fabi Castro Mequia. Vai! Pode amanhã. Ela tá aqui, né? O sol não brilhar. Música! Mas hoje é tempo pra gritar que te amo. A sombra iluminar. O Said não trouxe a máquina de fumaça, mas já chegou uma humana aqui do lado, viu? Olha só, é muita fumaça, meu irmão. Vou te contar. Mas hoje é tempo pra gritar que te amo. Sabe com o Zezinho? Ele é só a primeira dama, tá aí com a gente, né, Zezinho? Sabe com o Gelson também? Sabe com a deusa? Ela é do 14. É o cantinho da esquina, é a Song de Deus me dê! Só musicão, hein? Só musicão! Sinto saudades do que a gente não. Como é que é? Sabe que a lei de reis também dá nozes. Aí com a gente, um abraço a você. É? Só namora. É o Camilinho, é? O que vai acontecer? Égua, meu irmão. Tudo bebe aí, é álcool, é tudo, é? Vou te contar, viu, Rogerinho? Como é que é, Maria? Tá ali com a gente, meu abraço, você, o Catafly. Tá só na manha, por ali. Só na manha, garoto. Bora, Chile! Chico Marizinha. O que a gente não viveu. Bora, minha equipe, Juquira. Eu só queria uma chance. E aí, Fabi? Fabi Castro Mequia. Tá na área com a gente, valeu! Que eu vou te fazer. Realizar. Realiza os teus pensamentos impuros de amor. Por esse louco amor, eu pago o preço que... É aquela diferenciada que a gente detona. Fiz de tudo por você, mas você não me deu valor. Jogou fora. parceiro, o DJ Danilo Moral, também o Fabrício Moral. Baba da trilha também, equipe Moral. Tá todo mundo do apoio hoje, meu irmão, valeu. Em breve eu que vou rir da sua cara e vou ver. Você chorar me pedindo perdão. E pode. Pode chorar. Pode. Pode sofrer. E aí? Que nunca mais. Sabe que o Lucas da Pampa também dá língua a gente. Você. E aí, Lucas? Pode chorar. Musicão que a gente detona, né, Johnny Bala? Ele conhece. Amar em minha vida foi sinônimo de errar. Oi! Paguei um preço tão caro só por me entregar. E aí, Lene da Nozzi? Me tranquei em casa até passar. Medo de sofrer. Girlei. Mas você me visita toda noite. E a galera do São Raimundo, todo mundo em peso com a gente ali também. Apaixonar. É do 14, meu irmão, tá em peso. Só na mão. É do quilômetro 11 também, valeu. E aí, Vovinho? O neguinho tá ali com a gente, né, neguinho? Só na mão, né, garoto? Desculpe o meu coração. Ainda pensar que tudo é bom. Mega DJ Luiz. Sinônimo de errar. Paguei um preço tão caro só por me entregar. Me tranquei em casa até passar. Sabe que a deusa só na mãe, né, deusa? Medo de sofrer por me apaixonar. Mas você me visita toda noite e traz presentes que agora me confundem. Faz meu mundo girar, faz me apaixonar. Só na manhã, grama igual a gente! Um mais um nem sempre é dois. Matemática do amor, sem medo, eu vou me entregar. E a matemática, hein? Desculpe o meu coração. Olha essa aqui, senhor! Amar é admirar com o coração. Essa é a visão. É? De alguém que ama. Sabe que assim ele também dá língua a gente? A galera do boteco lá de Nituia, meu irmão. Dá um pouco tesão que encontramos na cama. E aí? Tem uma grama de medo de errar. Tão pouco consigo disfarçar o amor. Sabe que o Bita achou também? O Sidão da 99 e o Ramon, o taxista. Alô, Cudinho, Rodolfo. E a galera lá de Agro Santa Luzia da Guajede. Valeu, meu irmão. E Ney. Máquina de fumaça legal aqui. Sabe, Gu? Esse coelho, a mulher apaixonada também dali do ladinho. Valeu! Alô, tio Pro. Sabe, Gu Nilson, DVD. O Tyson na quadrilha. O monge do 14, meu irmão. Valeu! É. Como é que é? Só musicão, só musicão. Vem! Tem uma gama de medo de errar. Tão pouco consigo disfarçar o amor que sinto por você. Ela não pode nem botar qualidade que o negócio pia. Me chama, tô pronta, vem usar. Se me liga, já quero te encontrar. És meu tudo, és meu bem querer. E nem! Vem o sol. Tem o guerra. Sabe, Gugu, pressão, o Jonas, o Júnior da Pop, cada Blay também dá com a gente. Vou gritar pra um mundo ouvir que te desejo. Fala, meu parceiro, o Cafu, lá do Arraiozinho. Quero ver se a galera sabe cantar, vou baixar o som pra vocês aqui, bora ver. Só vocês. Bem alto. Aí, meu irmão. Até ontem eu queria morrer solteiro. Olhares e gastos. Bora, meu parceiro DJ Ademison. Sem norte nem sul. E aí, Carol? Só na manhã, valeu. Viver a vida. Ô, hoje ela tá com toda a galera aí, meu irmão. Já mandou mais de 50 baldes aí. Foram tantas despedidas, aventuras mal vividas. Ainda se falou 50 baldes que ela tá juntando, rapaz. Mas foi no teu olhar que eu sossegui. Devagar, vamos deixando tudo no grau aqui. Daqui a pouquinho tem pressão total pra vocês, meu irmão. Foi só te olhar que o meu mundo parou. A gente só tá gravando a primeira parte do CD. Minha vida mudou da noite pro dia. Oh, oh, oh. Mudou da noite pro dia. Sei que não, até finge bem, mas é em vão. Porque eu sei, e não desejo isso pra ninguém. Por isso que isso não pode ir além. Então vamos acabar, vamos deixar isso. Para lá, Ilson do Grau! Também tá com a gente o Vitinho da mídia. Até porque ninguém. Sabe que eu digo, Flosse, um homem lá de Goiânia. Não. Olha como ele tá ali, igual uma caipora. Vai melhorar. Vou te contar. Por isso que isso não pode. Vamos parar de brincar e procurar alguém para amar. Tocando as marchas. Não, nós vamos ficar por aqui. Yeah. Oh, oh, oh, a nossa história chegou ao fim. Bora relembrar um pouquinho, bora, Keno. Não, hey. Nós vamos ficar por aqui. Hey. Oh, oh, oh, a nossa história chegou ao fim. Rock de vagabundo. Amor, quando eu te conheci, é. Meu coração pra onde? Bateu por ti. É o Ailton Moral, meu irmão. Você chama... Sabe quando anda aí com a gente, o um jogador soberano, grande e ruim. E minha... Você. Quando o DJ tocou aquela canção. E aí, professora, tá aqui também, tá ali com a gente. Um abraço pra você, meu professor, Aleguinho. A gente na vibração, meu irmão. Sendo luxuoso, vibra. A galera das solteiras.com. Do São Miguel do Gol. A Ziane e a Rose dali, valeu. E faz um. E o Calil também, né, Calil? Vê pra mim. E o Sidão? Cadê o assumir o Sidão? Cadê o Sidão? Seu amor não vai ter fim. Luxuoso, vibração vai tocar a evolução. São Miguel do Guamá. Amores no. O nosso amigo Bequinha lá do Cobra daí com a gente. Um abraço pra você, viu, Bequinhas? É, meu irmão, um abraço! Mega DJ Luiz! O Mega da Galera! A gente terminou e ela tá castigando. Sabe que o Cigrão, ele quer o segurança particular das solteiras do Gum, meu irmão. É, Calil? Fico ligando e ela não me atende. Agora! Tô aqui sozinho, penso. Sabe que o Bitinho bala também? Aniele, top live! Saudade! A Pretinha! O Gerson da SS Montagem! E o Paulo Cross também tá com a gente, valeu, meu irmão! É! Vai! Minha galega! Minha galega! Eu disse, volta pro colo em que te deseja, vai! Volta pro colo em que te deseja, vai! Minha galega! Deseja, vai. Só no pisinho. Aí, ó, patrãozão. Alô, pé de bicho! Parará, parará. É mais uma pro Brasil. Para meu parceiro Gelson, ele é a deusa também. Explodiu. Açougue deu, me deu. E mercantil da esquina, parceria que deu certo, né, meu irmão? É o mercadinho da esquina, né? É verdade. Agora, em parceria com a Bet69, né, babai? Um abraço. Meu coração não tá aguentando. Sabe que o cavalo Salazar, meu filho, o My Loves, Sirlei, o Amari, Adriele, já filho, o Goiaba, o Gago, o Rock de Vagabundo, tá todo mundo em peso hoje, meu irmão. Hoje, irmão, cobra da Josimar Cobra d'Água, agora sim, papai, é. Bora, Salazar, bora, cavalo. Minha galera, oi. Minha galera, volta pro colinho que te deseja, vai. Volta pro colinho. Vem aqui, cara. Aí, ó, ele só faz isso aí, ó. Minha galera. Meu pedaço de pecado e corpo colado, vem dançar comigo. Quero ser teu namorado, ficar do seu lado. Égua do Pigê. Você é a mais bonita, o pedaço da vida de... E a galera da Água Santa Luzia também tá na área. Vai. Vem, mata logo de beijo, quando te vejo, acabo com a saudade. Seu amigo Bodinho, lá na conveniência, né, Bodinho? Tô querendo te beijar. E o Urubuzinho, meu irmão. O teu beijo mesmo. Sábado tem lá, né, Urubuzinho? Tudo que a gente já fez foi pouco. Quero sentir seu corpo no meu. Tô querendo te beijar de novo. O teu beijo mesmo. Ah, ah, ah. Tudo que a gente já fez foi pouco. E a galera da fumaça tá aqui do lado. Esquentar o negócio aqui. Meu pedaço de pecado e corpo colado, vem dançar comigo. E aí, mesmo? Quero ser teu. Rapaz, é muita onda o cara ver mulher dançando com mulher. Não tem homem pra dançar aí, não, rapaz. Na vida de felicidade. Eu vou te contar, viu? Tá logo, desejo, faz isso. Toma! Alô, família! Vem, mata logo, bebê. Fabi Castro Makeia. Eu tô querendo te beijar de novo. É. O teu beijo me enlouqueceu. Tudo que a gente já fez. Sabe que Edmilson das Marcantes também dá língua a gente, né, Mil? Agora Edmilson. Alô, família! O teu beijo me. Sabe que a Fabiola também, né, Fabio? Tudo que a gente já fez. Lene da Nossa está quieta hoje ali, né? Sente seu corpo no meu. O que que tu tem, rapaz? Eu querendo te beijar. Abandonado dentro de um apartamento. É! Ansiedade, coração de. Água da bucha aí! É só beber. Sabe que o bolo rei do peixe, bora, bolo! Coração gelado, amor e raiva andam lado a lado. Sabe que o Big Cash, ele e o Neymar Reis também com a gente, valeu! É só bebida quente. Alô, Rogério Moura! Ele e a Sueli Moura também com a gente, garoto! Que o meu na parede, eu tô só com lanterninha agora, meu irmão. É? Minha dengue, oh, é, Nildo? Aqui, de tacar meu... Foi sal, meu irmão. Parede. Toma, toma, toma! E aí? Após o sinal, tu deixa o seu recado. Após o sinal, deixa o seu recado. Sabe que o Lucas tá linguagem de domingo, é, Lucas? Escuta, um abraço a você. Lindo. Galera do Real Naval, rapaz, tá na área. É? O recado, após o sinal. Lucas da Pampa também tá igual a gente, né, Lucas? É o que eu... Rock de Vagabundo, nome da emoção! Emoção. Né, Nildo? Beijando a sua boca. É pra dançar gostoso coladinho, meu irmão. Boca. Bora, Sidão! Sonhei com teu sorriso, querendo seu olhar, querendo sua atenção. Pra... E o detalhe, né, Nildo? O intuito hoje da festa é de a gente fazer a alegria do povo, né, meu irmão? Afinal de contas, a galera vem pra se divertir, pra dançar, né? Então a gente tem que fazer a nossa parte, não deixar ninguém ficar parado, meu irmão. Bora, Rogério! Acho que é deu pita. O que eu faço com você? Já? Viver. O que eu faço com você viver? Rogerinho. E você na minha cama. E o Rogerinho? Sua roupa chamada e meu beijinho. Bora, Lailson. Lailson. Os seus cabelos e te fazer enlouquecer. Como é que é, meu irmão? Chorar e você na minha cama. Tira sua roupa chamada de meu beijinho. Se deixa louca, vou pegar os seus cabelos e te fazer enlouquecer. A gente vai puxar devagar, devagar. E todo mundo tá desconfiando que a gente se encontra em segredo. É. Só porque eu tô te encarando. Olha a professora daqui! Fica sem jeito. Se alguém perguntar, eu pego até a morte, que é pra não dar azar. Se é escondido que tá dando só. Isso que é o quê? Me deixa confidenciar. Forrozinho bom, meu irmão. E fica comigo. Fica comigo. É as solteiras.com. Amor só tem que ser vivido. Toma, toma, toma. Primeiramente, as suas armas. Já me machuca tanto as suas palavras. Olha a sua namora. Tá com a gente também o Rogério Moura. Só na manhã o Danilo Lima, bora Danilo! Hoje só na nós, né, papai? Sabe que o Luan também galera da academia, né, mano? Sabe que o Jair junto do Zinho, os moleques do rock do lado do Bom Jardim. Olha você com a minha tabana e eu só com um beijo do troco. É? Cê sabe que a gente não tem moral pra viver. Casador de Siri, rapaz. Vamos em duas facas e... Para, mãe ciumenta! Procurando corte. São dois corações disputando quem é o mais forte. Só forzinho, bom, só forzinho. Cadê o amor? É. Se não vai me dar uma outra... Será que ele vai dar um troco? Se não vai me dar uma outra... E a galera do São Raimundo! Bora, Cataflá! Do Bairro Novo também, dá todo mundo em peso ali, né? Sabe com o Nilson também, dali, bora Nilson! Bora CD! Sabe com o Primo Queno também, o Shirley, o Elvis lá de Belém também, todo mundo hoje aqui, garoto! Para um pouco pra pensar. Salazar também, toda a galera do rock de vagabundo lá de São Miguel do Guamá. Gravemente o Mega lá fazendo a live na barbearia do cavalo. Eu tenho que ficar correndo, sempre satisfazendo e nem o mínimo tô recebendo. Aí cadê? Cadê o amor? Alô, Picô! Se não vai me dar um outro. Ó, baixar o som, quero ver vocês cantar comigo agora. O amor, se nem vai me dar uma outra. É. Ficar sofrendo não sou louco. Cadê? Chama! Bicho! É o piseiro apaixonado do Gu. É do piseiro apaixonado, meu irmão. DJ já sabe. Alô, Vitinho! Assim. Você. E a galera do time do Juventus também. Lá no Gnome do 11 daí com a gente. O Pogba tá por aí, tá? Cadê ele, hein? Seu abraço a você que... Fabiano Cavanhaque. Johnny Bala também tá por ali, né? Johnny Bala. Cafuzinho da mídia tá na área, meu irmão. Aquela sentadinha que tu tem. Bota, bebê. Vai. Bota, né? Vai. Bota, bebê. Bota, né? Eu tô com saudade. Aquela sentadinha que tu tem. Bota, bebê. Oi. Bota, neném. Se não for você. Esses caras vão me matar aqui de tanta fumaça. Diferente de tudo. Diferente de todos. DJ Iris e DJ Guga. Que próximo domingo tem o aniversário do nosso amigo Rob do Passinho lá no setor dele, meu irmão. Já me envolvi com outras, mas não consegui te esquecer. A sua banda só você que tem aquele beijo. E a galera do Cachaneira também tá aí com a gente. Só na manha, garoto. Você é. Diretoria Nós Capota. Bota, neném, bota, bebê. E toma! Eu tô com saudade! passa neto. Vai, vai, vai. Não vai ser ninguém. Que hoje é original. Toma! Parceiro Cafu tá ali com a gente, né, Gavu? E a galera do Arraialzinho? Você pode me ouvir. Amigo Márcio Celibidi também, bora, Márcio! Cadê você? Faz tempo quero falar com. Rock de vagabundo, o nome da emoção! Desculpa parecer assim. Quero atrapalhar. Quero ver se a galera sabe cantar bem alto comigo, hein? Mas deixa eu terminar. Quero ver, Rogério, vai! Saudade tem nome, sou eu, meu coração ainda. Vou abaixar o som, quero ver vocês cantar bem alto comigo agora. Recebeu. Volta comigo. Volta comigo, bebê. O meu voltar pra você. Sim. O meu voltar pra você. Volta comigo, bebê. Volta comigo, bebê. Oh, oh. Eu falei hit. Bora pra cima, meu irmão. Falo que tô com nojo da tua cara. Que não quero te ver nem de graça. Digo que eu não volto nem a pau. E que tu não vale um real. Agora! Mas é só tu ligar pra mim. Eu não me deixo. Eu queria dizer não, mas. Alô, primo Queiro! É só me ligar. É. Não fica bamba. Sabe que o Saíde tá ali também com a gente na saída. Na tua cama. Alô, tio Pro! Só basta você me ligar. Só baixa você me ligar. Como é que é? Que eu vou correr, não tem conta. Só baixa você me ligar. Que eu vou correr, não tem conta. Só falta você me ligar. Agora! Que eu vou correr, não te encontrar. Vem com Zé Vaqueiro. Para DJ Nil de Nitu e a só na manhã, né, garoto? Olha, a recaída vai. Só quem teve uma recaída hoje, levante a mãozinha pra cima aí. Você me... Teve alguém que teve uma recaída hoje aí? E... Será que teve, meu irmão? A recaída. Toma! Vai existir. Bora, Rexona! Você me liga. Chile de branco da língua G. Te ouvi. Bigodinho da língua, gente, bora, bigodinho! Esse amigo José Juarez também tá com a gente, valeu! Eu tenho. Alô, Zé Mundo Taxista! Pede outra chance pro nosso amor. Eu não aguento e de novo eu te dou. Vou te falar só essa vez. Não joga fora. Vou lembrar agora, viu, Paulo? Esse amigo Paulo Moura também daí com a gente. Lá do Cobras e Lagarto, meu irmão, homem arrebenta lá. Laílson no grau. Aqui com a gente da Laílson, um abraço pra você. Vai, vai, vai. Daqui a pouquinho tem muito abração, hein? Cowboy da Fazenda Santa Margarida. Rilone também, caçador de siri. Agora! Bora pra cima, detonando. Férias de verão é rave no baile do 12. Droga e orgia, todo mundo louco hoje. Oh, aí não dá pra passar, que eles ficam passando. parado. Aproveita o vulco pra sarrar no nosso rabo. Ó, oh, aí não dá pra passar, que eles ficam parados. Aproveita o vulco. Fala, mulher apaixonada, L. S. Coelho também com a gente. Chama. Um abraço pra você. Fica de lança, chama. Ó, oh. Chama o Urubuzinho, chama. O que acontece em Vegas? Ai. Morri em Vegas. Hoje ninguém sabe de nada, né, Urubuzinho? O que acontece em Vegas? Ah. Morri em Vegas. E aí, neguinho, Brasil? Morro que eu te levo pra as ideias, porra. O que acontece em Vegas? Morri em Vegas. Me arrasta no morro que eu te levo pra as ideias, porra. O que acontece em Vegas? Parceiro bolo do peixe da língua, gente. Me arrasta. Para, bolo, rei do peixe, rapaz. Ideia, porra. Mas cadê o top vinha pra cá hoje? Ele veio, né? Vitória. Será que ele veio? Vitória. This is the rhythm of the night. Olha isso aqui, ó. Night. Oh, yeah. Diferente. The rhythm of the night. Ué. This is the rhythm. Toma. Só no bacinho. Bora detonando na matina e toma, toma. Porra. Tô solteiro, tô solteiro agora. Tô solteiro agora. Tô solteiro agora. DJ do baile, eu vou sentar. Só quem tá solteiro aí, joga a mãozinha, as mulheres solteiras. Solteira falava que o homem não amava ela de jeito nenhum, olha aí, ó. Amava porra nenhuma, deixa de onda, para com isso, não vai me enganar. Amava porra nenhuma, pode falar, tu só lembra de mim quando tu... E a mulher mais ciumenta! Amava porra nenhuma. Bora, Rose, detonando! Porra nenhuma. Sabe que o Jajá também da fazenda... Santa Margarida, né, igual a gente, né, Jajá? Na porra nenhuma, só mentirosa. Me chega de gracinha, querendo me enganar. Saudade porra nenhuma, deixa de história. Manda mensagenzinha, querendo me encontrar. Amava. Só quem tem moral pra andar com segurança e as solteiras. Sua amiga faz... Ponto com, né, meu irmão? Nossa amiga, o Cidão, né, Cê? Eu, ela que espaguei. Essa ali tá igual a gente também. Tu... É, meu irmão, bora pra cima, bora. Eu mando rio, olha com quem... E só quem tá solteira agora, sim. Manda. Bora, bora. Essa aqui é do tempo, né, Nildo? Olha aí, ó. Solteiro novamente, eu tô zen. Solteiro novamente, eu tô zen. Solteiro novamente, eu tô zen. Quem tá solteiro, joga o dedinho pra cima, assim, ó. Ninguém. Solteiro novamente, eu tô zen. Agora. Solteiro novamente, eu tô zen. Vai. Solteiro novamente, eu tô zen. Só quero beijar você. Vou relembrar daquele tempo, ó. Pra causar, pra vir. Aquele tempo que a gente tava fazendo a onda lá em Goiânia, né, na Salazar. De amor. Sem... Rock de vagabundo! Sem amar, sem perder. Rogério Moro, Danilo Lima. Tá ligado a gente, a Suela Moura também, toda a galera. Sem... Um abraço pra vocês. Só quero pegar. Só quem conhece essa aqui, ó. Olha a saudade, beber os Danone. Pra ver se a vontade de te ver some de. Quem lembrou dessa aqui, dá um grito aí, ó. Da sua enxaqueca. Vai! Lá vai meu orgulho, perdendo a vergonha. Comando enchendo, os dedos tremendo com vontade. Vou baixar o som, quero ver se vocês ainda sabem cantar isso aqui, ó. Me rejeitar. Como é que é? É? A galera não sabe tudo, não, meu irmão. Vai lá! Não fala não pra mim, bebê. Vai. Senão eu morro de bebê. Fala que ainda sou o seu amor. Ô Jerry Smith, me ajuda, por favor. Chama o bebê. Ô bebê, sinto falta de te vir aqui. Foi sentando, quicando, beijando essa boca que é só sua. Igual você não acho nem na terra nem na... Rapaz, o Dico tá segura onde, meu irmão? Vou pra ajudar Humberto e Ronaldo. É a nova máquina de fumaça do Panela. Vai. Não fala não pra mim, bebê. Se não é mal de beber, nessa força que eu tô não dá. É a hora que a mulherada gosta de dançar, meu irmão. Não fala não pra mim, bebê. Se não eu morro de beber. Agora. Fala que ainda sou seu amor. Salva meu coração, por favor. Bora começar assim, ó. Que pediu, toma aí, ó. Vai, e gravações. O Moral de Caio. E a galera da Alvocionada Vulta. Você tá lá de Paragominas, tá aí com a gente, erba. Sequência. Vou te contar, meu irmão. Tá aí na área. Valeu. Vai. É tipo metralhadora. O que ela faz com o bumbum? Xandilão, cobra d'água, teu meio d'água, gente, né, Xandilão? Olha, detonando na batida! Macaco pressão, tão soca, soca com pressão. Sabe que o Pablo Barreto, ele e o seu primo Alan da CCZ na Roma Cena, tá na área, teu meio com a gente. Um abraço pra você, meu irmão, bora pra cima. Olha, começar a endoidar hoje aqui no Panela. Sabe que o Vitinho Bala, Nielly, Top Live, o Gesso da SS Montagens. Alô, Paulo Cross, Pretida, Nandinho Bressão, o Nemerson Silva lá do 14. Oi, é que aqui nós fuma um, usa de argola. Novinha bate bumbum, vê quem vai dormir com a equipe. Eu já disse o que ou faz fumaça, tá ligado, meu irmão? Famoso de equipe fumacina. O branco que lá no final do ano é rivoada com as perversas. Só os que tá de peça que vai embicar. Na minha fui na linha. Vou te contar, vou dar onda. De pepeca, desce lá na boca, vê quem vai tá lá. E aí? Veneno, com cabelinho na régua e a camisa do Flamengo. Égua? Tá bonitão, mesmo a cala na pracinha, é frente lá do morrão. Chebits que tá na linha, piquete, copão na mão. Como é que é? Então tá lindão, tá bonitão, mesmo a cala na pracinha, é frente lá do morrão. Chebits que tá na linha, piquete, copão na mão. Então tá lindão. Só da manhã, meu irmão. Hoje aqui é o UFC começando, garoto! Vai! Vai! Oi, é que aqui nós fuma um, usa de argola firme. Novinha bate bumbum, vê quem vai dormir com... Como é que é? Como é que é? E é disso que eu gosto, e é disso que eu me encanto. E o famoso degusta forte, bebida cavalo branco. E agora? No final do ano é rivoada com as perversas. Só os que tá de peça que vai embicar. Puxei na minha, fui na linha, 57 de pepeca. Desce lá na boca, vê quem vai tá lá. Ela vai descendo devagar, né, gente? Com cabelinho na... Bora lá! A camisa do Flamengo, tá bonitão. Menor cala na pracinha, é frente lá do morrão. Chebits que tá na linha, piquete, copão na mão. Então tá lindão, tá bonitão. Menor cala na pracinha, é frente lá do morrão. Tá bonitão hoje aqui, linha, pique, o Balneário copão. Panela! De repente, surge algo diferente. Suas pernas balançam. Não entre em pânico. Os sintomas são esses mesmos. Controle suas emoções. No top de 5 segundos. 5, 4, 3, 2, 1. Bora botar pressão! Mega DJ Rubi. Um DJ completo pra fazer a sua diversão. O show vai começar. O show é agora. Gente, hoje aqui a gente só tá começando, viu? Hoje a onda vai ser aqui, meu irmão. O Balneário Panela UFC. Daqui a pouquinho o Júnior Brasil chega também pra detonar. E o Mega vai tocando a sequência diferenciada pra galera. Vai, vai, vai, vai. Vai, moleque doido, vai, vai, moleque doido, vai. Que doido me olha com cara de mal. Explode a bazuca. Vai fogo. deixa o batidão, deixa o batidão, deixa o batidão, deixa o batidão. Vai liberando o batidão, liberando. Vai no caquiá, vai no caquiá, vai no caquiá. Bora aí, Ademilson, fala aí, meu irmão. Brotei no rock doido, atrás de rapariga. Sabe lá no meio, acho... Sabe que o Baderito também tá com a gente. No rock doido. E aí, Baderito, como é que é, meu irmão? Sabe lá no meio. Vai, vai, vai. Minha vela, hoje vai ser sal. A xereca dela, hoje vai ser sal. A xereca dela. Hoje vai ser sal, rock de vagabundo. Bravo do chat, bravo do chat. Vai, vai, vai, vai, vai, vai, gira. Vai, fogo, louco. Deixa o batidão e deixa o batidão. Deixa o batidão. Deixa o batidão, DJ. Solteiras.com da com tudo. Vai moleque doido, vai moleque doido, vai. Hoje o nosso amigo Gilei tá com tudo hoje, meu irmão. Ela tá fumando um chá com a seda rosa, pra ver se ela esquece aquele meu chá de piroca. Ela tá fumando um chá. Os irmãos Amauri também tá com a gente. Esquina também tá aí com a gente, né, Deus? Um abraço pra você! Bora aí! Vai, vai, vai! Toma, toma, toma, vai! Ela quer dar babadinha, ela quer dar babadinha, ela quer dar babadinha, ela quer dar babadinha. De 38 carregado, torrando um baseado. Rock de vagabundo que dá malão, meu irmão! De 38 carregado, torrando um baseado. Pra ficar da boca que faz o sexo, vai! O Gugu Pressão também tá aí com a gente. Um abraço pra você. Bora, bora, bora, bora, bora, bora. Os meninos da quebrada andam muito violento. E tirou a bunda no baile, nós tá batendo. Tô nem vendo, é disso que elas gostam. Só tá pôr nervoso no abão dessa gostosa. Sabe que o Dei também tá aí com a gente. Bora, Dei. Vai, libera. O Janilão Cobra d'Água tá botando o terror hoje, né, garoto? Sabe com o peixe também, bora peixe! Libera, peixe, libera, peixe, libera! Bora pra cima, bolo do passinho! Lá vai fogo! E agora? Aí, Geneto MT, esse é o. Sabe com o Ramon do Lava Jato, bora amor com o Biquinha, garoto! José Carlos, como é que é, garoto? Sai da garota, sai da minha bota, rasgou minha sopa, queimou dos mal, eu já gastou, achei a pisada. Agora chora, chora, chora. Vai pra da garota, sai da minha bota, rasgou minha sopa, queimou dos mal, eu já gastou. Sabe que o Rogério Moura também tá ali com a gente, né, Rogério? Sandrinho Salazar. Luiz, sabe que o Fabiano Cavalhaque também ali com a gente. O Johnny Bala também, bora Capuzinho da mídia. Alô, Jack, a galera do 11, meu irmão. É agora. Vai. Toma lá, vai. Sabe que o Elvis lá do Curió também lá de Belém. A gente bora, Elvis! Vai, vai! Vai, vai! Vai girando, vai girando! Sabe que o Doguinho ele é a sua lona digital também, mano! Libera tudo, libera! lado. Quero saber quem tá solteiro, joga a mãozinha pra cima. Joga, joga, joga, joga, joga a mãozinha pra cima, na palma da mão, na palma da mão. E bate, bate, bate, bate, bate, bate. É muita pressão hoje aqui no Panela. É o UFC, garoto, começando. E vai moleque doido, chama, chama, chama, chama, chama, chama. Chama ele, chama ele, chama, chama, chama, chama, chama, chama. Aí, DJ Neto MT, esse é o DJ Paulinho no escurinho. Tô preto lançou, chuto o cu e a putaria começou. Bota a mão na parede, não tem parede, tu bota no chão. Bota a mão na parede, não tem parede, tu bota no chão. Vai, vai, na posição, vai, vai, na posição. Estigando o segundo. José Carlos, o Peixoque. Vai, tá aqui com a gente, de Delírio Moral também, o Fabrício Moral. Segura, o Papa da Trilha, equipe Moral, meu irmão do apoio. Apaga a luz, apaga a luz, apaga a luz. Toma, toma, vai. Aí, DJ Neto MT, esse é o DJ Paulinho, no escurinho. Tô preto que lançou, chuto o cu e a putaria começou. Vai. Bota a mão na parede, não tem parede, tu bota no chão. Bota a mão na parede, não tem parede, tu bota no chão. Vai, vai, na posição, vai, vai, na posição. Esticando, segurança, os caras da luz e os caras do som. Vai, vai, na posição, vai, vai, na posição. Esticando, segurança, os caras da luz e os caras do som. Para tocar daquele tempo, Nildo. Daquele tempo que a galera conhece. Faz a mãozinha aí, Lidão. Bora, Sidão. Como é que é? Faz, faz, faz, faz. Um, dois, três, vai, vai. Eu sou o rei do pirique. Eu sou o rei dos periquitinhos. Toma! Periquitinhos. Periquitinhos. Eu sou o rei dos periquitinhos. Maltrata, vai. Trata, meu DJ. Toma! Robin do Brasil. Rapaz, os caras querem me matar, meu, com essa fumaça aqui. Vem! Vem, meu amor, com a gente pro Badala. A festa tá gostosa, esse som é da... E aí, Neymar? A gente vai assim. O Neymar e o Miquel já vem dar com a gente. A conexão, Mara Luan, como é que é? Essa é velho tempo, né, Rogue de vagabundo? Namoral com os kids e família mesmo. Vai, vai! Vai, liberando mais uma, vai! Tecno Machine. Tecno Machine! Vai. Ele chegou! Chegou, já passei, vim fazendo a festa, agitando a galera, nada mais interessa. Adição, inovação, campeão no refresca. Ele encara, ele peita, ele não arreda. Ele não arreda, ele não arreda. Ele encara, ele peita, ele não arreda. Ele não arreda, ele não arreda. Ele encara, ele peita, ele não arreda. Hoje não, hoje não. Assim aqui. Tô só na mana, meu irmão, só na mana. Assim aqui. Liberando o batidão, vai. Batida é forte, não vai se assustar. Melhor aparelhagem, não tem como. E o Danilo Lima? Meu junto se foda, meu junto se foda. E o Danilo dá valor, dá valor. Rapaz, é muita onda, meu irmão. Tu vê aquela desgraça. Hoje bateu forte a saudade. Quero ver vocês depois aí. As lembranças do nosso amor. Sentimento é de verdade. José Carlos, o beijo aqui, o nome da emoção, hein? A você eu me dedico. Vou abaixar o som, quero ver se a galera sabe cantar isso aqui, meu irmão. Eu sofro, choro. É? Como é que é? Você é meu Deus, desculpa. Quero ver só vocês agora. O Ivan disse que tá desde ontem, meu irmão. Ainda não foi nem tomar o banheiro dele. Esses caras é muita onda, viu, rapaz? de vagabundo, meu irmão. Como é que é? Como é que é? Não estava combinado, nem planejado, mas eu não consegui. Amanhã eu digo, o Flose vai estar lá em Goiânia cedinho, hein? Sei que é muito cedo. Será que ele vai de avião, hein? Com medo. Mas eu já não consigo dizer. Isso é muita onda, né, Neymar? Vai! O meu coração acelerado chama pelo teu nome. É muita fumaça, hein? Eu estou desesperado pra te ter pra mim. E aí, Paulo Moura? Encontrei no... Só na mãe, né, meu irmão? Um abraço! Um lugar para ficar. E eu sou quem? Estou pronto pra te amar. E pode... Pode amanhã. Pra onde ir? Solteiras.com também tá ali com a gente. Um abraço, Boracione. Alô, Rose Gumbequinha, a galera do Boteco. Amanhã, é. O sol não brilhar. Boracida! Mas hoje é. É tempo pra gritar que te amo. Bora, Guilherme. Tá ali com a gente, dá meu abraço a você, viu, garoto? Amor. E a galera vai chegando, nosso amigo Henrique, Veiga. Já tá na área com a gente, um abraço, meu irmão. É. Mas hoje é tempo pra gritar. Toda a galera da oficina Borges também tá com a gente. Um abraço pra vocês, tá legal? Amor. É verdade, meu irmão. E chuva pra molhar o nosso beijo. Vocês sabem cantar. E a vida é. Até ontem, vai. Até ontem eu queria morrer solteiro, olhares e gastar dinheiro, sem norte nem sul. Só queria viver a vida. Muitas vezes causei ferida. Te prepara aqui 10 e meia, viu? Apaixonar. É. Meu coração ficou. Vamos lá! Foram. Ainda tem o top de boca hoje também, garoto! Com medo de meu pai. Aí depois o Mega vai só curtir. Eu não posso nem beber, meu irmão, aí é foda. Foi no teu olhar. Aí o que, que o cara vai fazer, hein? É o jeito de tomar banho aí no Rio, né? Juro, encontrei um caminho pra seguir. Foi só te olhar. Márcio Sem Limites, ele é a sua primeira dama, daí com a gente também. Valeu, garoto! Mudou da noite pro dia. Vai, vai! AR15, só quem lembra! Bora aí, endoidar tudo, bora! Ele, vai! Eu vou deixar você partir. Muito love, né, rapaz? Agora vai pegar o que me... Mega DJ Luiz. O que me fez... Sabe que o Rafael também lá do Mirante. Tá igual a gente, dá meu abraço a você, meu irmão. Lembrar, e a galera de Iritu e a todo mundo. E bicha 28 do Tauá eu vou ficar. Eu vou recomeçar e... Parceiro Henrique da carretinha, PQP também com a gente, bora rir. É, garoto, tá na área. 28 do Tauá eu vou ficar. E o Danilo Lima, hein? Sinônimo de errar. Ai. Paguei um preço tão caro só por me entregar. Me tranquei. O parceiro Catafly também dá valor. Bora, Catafly, meu irmão. Bora, Sidão. O segurança oficial aí. Nas solteiras.com. Sandrinho Salazar. Meus presentes que agora me confundem. Rock de vagabundo, meu irmão. Já faz a paixão. Tá tudo. Vou te amar sem medo. É. Do dinheiro. sabem que é. Um mais um nem sempre é dois. Agora eu quero ver se vocês sabem. Do amor sem medo, eu vou me entregar. Oh, desculpe o meu coração, ainda pensar que tudo é bom. Sinônimo de errar. Bora, pressão! Paguei um preço tão caro só por me entregar. É, meu irmão, Nai! Fiquei em casa até passar. Medo de sofrer por me apaixonar. Mas você me visita toda noite. É pra quem lembra! Olha quem tá aqui! É o Mega DJ Luiz. Lemos da banda AR15 e esse é o nosso mais novo sucesso. Vai, vai, vai! Sim, onde você for, baby, eu também vou. Não consigo mais viver tão só. E entre nós. Sabe que o bolo rei do peixe tá aqui do ladinho, valeu, bolo! Você é meu desejo. Só na mãe, né, meu irmão? Nesse momento, é. Quero te dizer, meu amor, vou casar com você quando você. É o Urubuzinho, hoje ainda não deu pra dar aquela soneca legal, meu irmão. Querida. E a garganta já tá quase levando o farelo, viu? E olha que eu nem bebi ontem, viu, rapaz? Tu não há ninguém. Sabe, galera de Rei das Nozes, também com a gente. E aí, Leni? Um abraço pra você, tá ali com a gente, curtindo na moral, ela dá valor. O meu compromisso. Fora, Leni Rei das Nozes! Eu vou te assumir. Eu! Tua mão vou pedir. Avisa tua mãe, avisa teu pai que eu vou te honrar. Aí eu vou. Eu vou te assumir. Tua mão vou pedir. Como é que é? Pedir pra tua mãe, pedir pro teu pai pra gente casar. Avisa pra ele, tu vai casar. Ai, ai, ai, amor, desde que te vi, roubaste meus sentimentos. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai, oh. Amor, eu quero provar o mel do Egito, beijo. Só musiquinho mais. Eu não te digo mentira, eu quero conhecer e saber de ti. Meu patrão Marcelinho, o Cidão doido também. Tá ligado a gente lá na manhã, meu irmão. Quero tanto te levar comigo a um lugar distante. Eu estou morrendo com vontade. Vai, vai, vai! Beber, me enlouquecer. Mas a verdade não sei. Sair de tu quer dar um trago aí, não? Verdade não sei como fazer. Se eu pudesse te ver aqui com. Sinto saudades do que a gente não viu. Eu só quero ver vocês cantar agora. Bora, rock de vagabundo. Fala assim pra ela, fala. Eu vou te fazer feliz. E aí, Robin? Que seja só por um ano. S. Coelho. Eu vou. Tá ali com a gente, valeu. Realiza. Alô, tio Pro. Os teus pensamentos em puro. Quero ver vocês cantar bem alto agora. Aonde? Não pago o preço que for. Mas se você quiser só prazer, eu não quero nem saber o que vai parceiro, filho, pressão que vai detonar daqui a pouquinho também. Tem um top de boca, viu, gente? Hoje vai ser pressão total. E a gente vai agradecendo a cada um de vocês mais uma vez pela gente. Super lotando o Balneário Bonela, meu irmão. Valeu! Mega DJ Lu.